Estamos já quase no ano 2000 e um povo andando para a perdição. A iniquidade está muito aumentada. É o fim dos tempos, meus queridos irmãos. Não vamos ficar sem fazer nada. Vamos anunciar a grande salvação, pois logo virá o grandioso dia e para os salvos será de alegria. Cristo nos levará pra bela Sião. Os homens do século em que vivemos só pensam em guerras e destruição.